747, chame centro Recife agora, frequência 128, décima 8. 228, boa noite, 747. Até a próxima. Bom domingo. Pra você também, querido. Obrigado. Está 3178. Salvador, está 3178. Chega. Após cara, está atualizado em terceiro da forma próprio, final do ILS. Perfeitamente, livre ILS. Chame no localizador. Afirmativo, vai reportar um localizador, está 3178. Juliet, gate number 6. Taxi 305, clear taxi Alpha and Juliet to number, to gate number 6. No ponto de espera da 28. Pastor 01, a linha mantém 28. A linha mantém, pastor. Aliado é pronto, pastor 01. Pastor 01, ele decolar da 28, vento 230 graus com meia dúzia de nós. Decolagem, pastor 01. Reduza para aproximação, cheque preposto. Sente reduzindo, está 3178. Chegou com o 1935, grato. 28, 4 milhas para o marcador externo, chame a torre 118, meia dúzia. Tá, 3, 1, 7, 8. 18, meia dúzia, boa. Controle Salvador, passou 01, saída Aron. Pastor 01, contato radar, submantenha nível 250, vigilante. Ok, submantenha 250, vigilância, Pastor 01. Está 3178. Está 3178, cheque o trem, repouso na 28, 230 graus com 4 nós, altímetro 10 no 5. Bateu, está baixado travado, está 3178, livre pouso. Solo 5-1, livre pela esquerda, táxi via Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia para 2, portão 3178. 201 no controle, 195 milhas norte de Salvador, chame centro Recife agora, frequência 12685. Chama Recife 2685, grato, até quando? Thank you. Salvador Tower, good evening, country 305, request flight level 330, information alpha receiver. Roger, flight level 330 to Recife, standby freight C clearance, expect Aron departure with Melin transition to Recife. Thank you. Via upper reef 58, are on the battery milling transition, right turn after takeoff running 28, fog 5152, and the battery 119.35. 10-3305, read back correct, call ready for push and start. Go, thank you. 10 graus com 109. Afirmativo, a nossa intenção de pouso é na pista 17, ok? Ciente, inicia a descida quando pronto, parou no 1510, altímetro no 015. Autorizado início de descida, 1510, altímetro no 015. Solicita pro direto de rotatório, Whisky Bravo Zulu, se possível. Autorizado, Whisky Bravo Zulu. Muito obrigado, Whisky Bravo Zulu.